Atlântida, Atlântida, Atlântida. Ah, essa eu peguei, cara. Como é bom entrar de surpresa no estúdio com o cara de costas pra porta. Ah, eu peguei o Pete dizendo: o Fetter vai pagar 50 pila pra caixinha hoje. É. Tá bem. Ah, cara, tá aberto o microfone. Estamos chegando com o Pretinho Mais Igual, o Imo pra todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Sim, temos uma caixinha que foi instituída para coibir atrasos na chegada do programa. Cada atraso, o atrasado, o negligente, será penalizado com R$50. Sim, é pra pesar. Eu quero dizer que eu que tô cuidando da caixinha, Magnata. Mas as estrelas móveis estão liberadas, viu? As estrelas móveis estão liberadas. Seria muito injusto, elas não estão todos os dias com a gente. Tá certo, Maurício. Tô cuidando e até agora não pingou nada na caixinha aqui, Magnata. A galera tá, ó, tá se ligando, hein? Estamos até às 19 horas com a telefonia Big. Tudo de melhor pra você. E o Pretinho na sua casa mais uma vez no dia 21 de agosto. Estaremos invadindo mais uma mansão da audiência da Atlântida para fazer a nossa visita mensal na promoção Eu Quero o PP na Minha Casa. Para participar, o ouvinte envia mensagem SMS para o número 49207 com as letrinhas P de Pretinho e B de Básico, completando a frase: Eu quero o Pretinho na minha casa, porque eu quero conhecer o Lelê, por exemplo. Bicha, a frase mais criativa vai ter o Pretinho transmitido ao vivo da sua casa. O período para participação é até o dia 16 de agosto, porque no dia 21 a gente já vai estar de volta na casa da audiência. O patrocínio é a parceria da telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. O que, que é, Maurício? 16 de agosto é o Popular segunda que vem. Popular segunda que vem. Isso aí, muito bem. Se 18 é quarta. Exatamente. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Cumprimenta teus amigos, né? Teus bruxos. Opa, perdão, queridos, não é? Querido, Everton Cunha, desculpa, Mr. P. Tudo tá mais calminho agora? Olha. Agora tu. Passou uma tarde no shopping, né, Mr. P? Sim. Ué, como é que sabe? Tem informante. Eu sou um cara bem relacionado, né? Porque o cara inventa qualquer coisa e o outro, bom, como é que sabe? É o olho que tudo sabe, que tudo vê. Tá, então eu já vou mandar um abraço. Então já vou mandar um abraço agora. Mandar um abraço, então, já de cara pro Rogerinho, pro Rafael, pro Jeffrey, pro Bruno, pro Cris do McDonald's da 24, em especial para Amanda e Elis, da loja Vivo da 24. Foi muito bem recebido por elas. Muito bem. Obrigado, inclusive, indicados. Muito bem. Pelo nosso colega Potter, que hoje está ausente. Ótimo, muito bom. Fala aí, Cajezinho. E aí, beleza? Bom final de tarde. Boa tarde, Porã. Sou eu, né, mano? O Porã, hein? O Porã tá aí, Moreno. Maurício Amaral. Tudo bem. Beleza, tudo bem. A estrela móvel é o Homem Colorado. Lele! Lele! Uma frase, cara. Só uma mais. É bonito isso aí, chefe. Que coisa, é bonito demais, velho. Que beleza, cara. Seja bem-vindo, Lelê. Ah, cara, eu tô bem-vindo. Eu tinha um encontro hoje à tarde com o Lelê e aí... Caiu a pauta. Tá bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Terça-feira que vem começa o horário eleitoral. Nas eleições presidenciais, o PT vai ter 3 minutos a mais que PSDB. Dilma terá 10 minutos e 38 segundos, Serra 7 minutos e 18 segundos e Marina e Plínio pouco mais do que 1 minuto cada um. E no rádio é às 7 da manhã e ao meio-dia. Ah, aliás, vamos explicar pro nosso ouvinte o que, que vai acontecer. Das 7 às 8 da manhã, das 7 às 7h50. São 50 minutos por 50 dia. 50 minutos por dia, horário político. Legal. É, e depois. Gostei muito. Meio-dia. Gostou, né? Ao meio-dia gostei, e 50. Gostei. E depois do meio-dia ao meio-dia e 50. Ambos os programas que estão no ar neste momento é o Acorde com o Porã. Sol aqui. E também o Discorama. Sol continuarão no ar na web. Sim, na web. Pra dar opção, né, pro nosso ouvinte, não é? Nosso ouvinte, exatamente. O nosso ouvinte terá opção ao horário político na internet. Milhares e milhares de pessoas estarão nos escutando. Não, com certeza. E na TV é a 1 da tarde às 8h30. Certo. A TV que se preocupe em divulgar o horário dela. A TV, deixa os problemas deles pra eles. Nós é o quê, mano? Nós é rádio ou é TV? É rádio. Então nós divulgamos do rádio. É TV que se vira. E é massa ouvir rádio pela internet. Tem, principalmente os caras que tem umas caixinhas boas no computador. É massa, né, Magnata? Ah, tá. Juros de empréstimo pessoal e cheque especial tem quarta alta seguida. No empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 5,44% ao mês. Que coisa. E no cheque especial, a taxa média é de 9,1% ao mês. Posso mandar um abraço? Pode mandar, por exemplo. Meu amigo Roberto Carlos. Nosso amigo. Que é o gerente da minha conta, Roberto Carlos, que muito beleza, obrigado pela força de sempre. São tantas emoções, são tantas, né, Roberto? Que beleza. Cada vez que a gente chega lá, né, ele abre a conta, são tantas emoções. É verdade. Um princípio de tromba d'água atingiu a Praia do Laranjal, em Pelotas, hoje. Bom. A nuvem em forma de funil não chegou a tocar a superfície da água. Chegou. Se a nuvem atingisse a superfície, teria sido mesmo uma tromba d'água. Caraca. A tromba d'água é, na verdade, um tornado que se forma sobre superfícies líquidas, Pause. Ah, é? É verdade. É quase um tsunami, assim, né, Magnata? É quase um tsunami. Tsunami. Eu sou sobrevivente do primeiro tsunami que teve lá no Maranhão. Superfícies líquidas como rios, lagos ou até mesmo o oceano, que é uma simples poça perto da gostosura do Porã. Muito obrigado, Alexandre. Você me deixa envergonhado. O Porã de camisa branca ficou com um ursão, cara. Olha, um urso polar de camiseta branca. É que salienta as tetas, né? A camisa branca dá uma salientadinha nas tetas. Eu quero mais uma vez, né, agradecer. Quer outro abraço? Quero mais. Beijo. Agora é beijo. Pra todas as gordinhas queridas que continuam me parando na rua e dizendo: Porã, tu mudou a nossa vida, por incentivar os homens a pegar as gorduchas. Que bom, porque as gorduchas estavam deprimidas, cara, antes daquela minha declaração aqui programa. Tenho recebido inúmeros e-mails. Um beijo pra você, gordinha. Há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Sabe que, falando em gordinhas, aquela brincadeira de ontem dos fatos do dia, que uma menina teria deixado e deixou realmente bilhete no para-brisa do meu carro, falando, parem de falar das gordinhas, nós achávamos que aquela que havia deixado o bilhete era gorda. Não é. E ela mandou um novo e-mail. Com foto. Dizendo: Pi, não sou gorda. Tô em defesa das gordas porque não acho justo que vocês fiquem pisando em cima das pessoas. É verdade. E tá aqui uma foto minha. E mandou ela, acho que é com o filhinho no colo. Mas tá com celulite, né? Aí não sei. Porazinho. Mas qual é a mulher que não tem celulite, rapaz? É verdade. Você fica dizendo, cara. Elas não gostam que diga. Na Playboy não tem, né? Os caras arrumam lá no Photoshop, né? A Daiane Santos. O Pi tava falando uma coisa que eu ia falar um tanto. Tem Santos aí na Playboy? Rapaz. Não sei, cara, mas ela não tem celulite, ela é Dá agonia, porque é um troço legal, sabe? Esqueci um troço que eu ia falar, cara. Isso acontece muito comigo. A desigualdade de renda entre os municípios de Santa Catarina diminuiu em 1,7% entre 1996 e 2007. Ainda assim, a desigualdade é grande. A geração de renda catarinense está concentrada em 10 municípios desde os anos 90, o que explica o elevado índice de desigualdade. Florianópolis, Joinville, São José, Jaraguá do Sul, Itajaí, Lages, Chapecó, Concórdia, Criciúma e Blumenau são responsáveis por 50% do PIB catarinense. 10 municípios. Caramba, meu. Que loucura. Tá bem, era isso de destaques comentados do Clique RDS. Quero mandar o meu abraço também pra rapaziada lá que trabalha na loja Tauin do Barra Shopping. Ah, os moleques lá, tudo ouve nós lá. É, mano. É verdade, muito obrigado pela parceria aí, galera. Vamos daí! Muito bem, vamos lá pros platos do dia! Platos do dia, no pretinho básico, volta o G! Nossa senhora! É um animal novo no estúdio. Cada vez mais, os animais estão cada vez mais se multiplicando. É uma arca de Noé isso aqui. 8 e 3, Monique Evans passa mal e fica em observação após massagem. Massagem faz mal agora? É, cara. Ah, deve ter baixado a pressão, depende, né? Depende do massagista, né, cara? É, talvez, né? Esses massagistas profissionais. O Lelê tem experiência aí, no. É. Não, é. Não, mas tem, né, Lelê? Tem, sim, por causa da coluna, né? Sim, eu faço massagem. É massagem, é acupuntura, né, cara? Acupuntura e massagem. É diferente massagem, né? Acupuntura e massagem. Japa, fica um japa te dando umas espetadas. É uma senhora, não é um japa, é uma senhora que ela também faz uma massagem oriental chamada shiatsu, cara. Aparentemente não tem dado resultado, Lelê. Aparentemente. Não, eu poderia estar pior. Tanto que eu continuo em algumas atividades com normalidade. Por isso que eu te disse, aparentemente. Remo, né? Continua praticando remo, né? Esqui. Também. 10h28, George Michael é indiciado por maconha achada em seu carro. Mas é uma decepção atrás da outra esse George Michael, cara. Maconha. Magnata, só um pouquinho, mas melhorou bastante, né? Já foi pego fazendo outras coisas. Já tá com outras coisas na boca, né? É pior, né? É mesmo. Pra mim, é o George Michael, cara. George Michael tá num estágio da carreira dele conhecido como queda livre. É. O cara vai. Só vai. Ele entrou de carro numa loja um mês. Meu Deus. Barbaridade. Eu sei o que é isso, cara. Se eu tivesse que optar, Everton. Se eu tivesse que optar. Tocaria George Michael ou não tocaria George Michael? Tocaria. Tocaria. Tocaria. Muito bom. Meu Deus. É muito elegante o som do George Michael. Eu gosto muito. Eu também. Do George Michael. Pô, obrigado. Elegante pras negas dele. Obrigado. Como é que era aquela clássica? Não, quando ele era uma dupla ainda. Go. Agora, Careless Whisper. Ah, essa é massa. Never gonna let you go. Never gonna let you go. Esse é outro. Esse é o tupete vermelho. Never gonna give you up. Never gonna say goodbye. Never gonna Discorama, hein? Discorama daqui a pouquinho às 7 da noite. Só eles. Só na web. Vai, KG. Meio-dia e 2, Nicole Balls exibe a boa forma em passeio no Rio. Exibe Balls. Exibe as Balls. Essa aí é quase um traveco. É, uma mina cara de homem que namorou o Akon. Nicole Balls. Namorou o Akon. Pensei que era Nicole, aquela do Pussycat Dolls. Não, é outra. Eu confundi Dolls com Ball. É muito gostosa, mas parece um homem. Pô, deixa eu te falar uma coisa importante pra vida, cara. Não confunda Dolls com Balls. Não, claro, mas é que, tipo assim, nesse momento, muito no dia de hoje, especificamente no dia de hoje, as coisas estão meio confusas. Oh, né? Tem aquela banda Dolls Balls. Isso é pique diga, vai daí, Cagelinha. 14h22, Rodrigo Santoro surfa em praia carioca. Adoro. Adoro Santoro. Santoro tá ótimo. Quando não tem alguém na praia, também surfando. Peraí um pouquinho, eu me lembrei de uma agora. Quem foi de nós aqui, cara? Não foi o Piangelo. O Piangelo é o Pi. Um aqui falou que o Santoro. Esse Santoro não é tudo isso, mas falou na real. Foi tu, cara, que falou que o Santoro não era tão bonito. Foi tu, Pi? Acho que não. Foi Piangers, eu acho. Viu uma Piangers, foto na revista e olhou e falou: o que é esse Santoro? O Pi disse que o Santoro. Que vem Santoro? O Pi acha o Santoro. É, o Pi, o Santoro é o tipo de homem que o Pi gosta. Ia no Santoro ou não ia, Pi? Ah, sim. Ia. Sim. Santoro ou George Michael? Não, George Michael. George Michael por causa da barba. 15h33, Mr. P faz compras no shopping. Opa! Dizendo. Aê. O homenzinho tava deprimido. Aí está. Eu sou que nem mulher. Me deprimo, eu vou pro shopping. É isso aí, meu. Tem cheiro novo nisso. Comprou perfume novo. Olha a mulher querendo saber. Que papo é esse de shopping, Mr. P? Alô, Mr. P, que papo é esse de shopping? Me tirou o cartão de crédito e foi pro shopping, desgraçado. 16h24, Cássio Reis é fotografado aos beijos com a namorada no Rio. Isso aí é o que tomou a guampa da Dani Vinitz. É o guampa maneiro. Tá se recuperando. Uma salva de palmas para o Cássio Reis. que tá se recuperando coisa, dessas né? mulheres que destroem as vidas. Traidoras, aquelas minas. E agora, questão de 4 minutos atrás, Fetter. 4 era 6:11, Girina. Nada vai. Mais que isso. 4 era 6:11, Girina. Conhece controle remoto voador, Girina? 4. Posso terminar? Pode, cara. Pode. Não mais que isso. Polícia para Jéssica Alba por excesso de velocidade no trânsito. Eu pararia também, eu pararia. Eu revistaria. Ela é de parar o trânsito. Ela é de parar o trânsito mesmo. É verdade. É verdade. Eu sempre confundo a Jéssica Alba com a Jéssica Biel. Manja a Jéssica Biel? Não, manja. Não. Bah, vocês são muito palha, cara. Opa! A Jéssica Biel é linda. Só um pouquinho por falar nisso, tem um amigo nosso que quer dar um oi. Tem um amigo nosso que quer dar um oizinho pra... Como é o nome da mulher? Jéssica? Biel. Biel. Atlântida. Aê, Biel! Sempre ouvindo, Biel. Eu vou te dizer uma coisa, Lelê. Tu me chama de tudo, só não me chama de palha. Para aí, Magnata. Vai daí, Mr. P. Em um concerto da banda U2 em Lisboa, Bono, sempre lutando por causas sociais, pede silêncio ao público. O profeta Bono. E depois começa a bater palmas. Pausadamente. Um Bono só, cara. Olhando para as pessoas que estavam em silêncio, ele diz ao microfone: eu gostaria que vocês pensassem bem nisso. A cada batida de minhas mãos, uma criança morre na África. E aí surge lá das arquibancadas um alto grito com, obviamente, sotaque português. Era ele, Cristiano Manuel, dizendo: então pere de meter esta merda, filho da puta! Assassino! Cara, é muito boa essa piada. Nós tinha que contar todo dia. O tio é legal, né, cara? Mas o Bono é uma mala. Não fala mal do meu amor. Não fala mal do meu amor. O George Michael. Eu brinquei com o George Michael, o Bono não. O Pisso trocaria o George Michael pelo Bono. Eu sempre digo, imagina que coisa fantástica, deitadinho com o Bono na cabeceira da cama, encostadinho, bracinho, no ombrinho, olhando TV. Coisa linda, cara. Não fala nada, entendeu? Fica assim. Cara. Fica abraçadinho. 11:30 da noite. Bono, vem aqui ficar abraçadinho comigo. Sim, sábado de noite, vendo o Super Ele vai querer discutir, ele vai querer debater alguma coisa, cara. Eu me faço de surdo. Mas um dos grandes vídeos do blog do Pretinho é o cinema em 200D da casa do Mr. P. É verdade. Num concerto do YouTube em que The Ed parece que tá na mesmo, sala cara. De casa. Sim, tá no blog? É um dos grandes vídeos do blog do Pretinho. É o 200D da casa do Everton. Cara, vamos ver. Cara, parece que o The Ed tá... A sensação é essa. Tá na sala. Tá ali. É mesmo, cara. Tô entrando agora. Eu não sei se vocês viram aquele show dos 25 anos da Calçada da Fama, que eram vários bandas com vários... Cara, era todo mundo, Black Eyed Peas com Rolling Stones e tal. Cara, daí o Bono entrou pra tocar uma música com os Rolling Stones junto com o Bruce Springsteen, cara, em alta festa, ele começou a dar um discurso. Ah, pois é, esse aí é o problema. Aí o Bruce Springsteen chegou sem casar pra gente tocar um rock and roll. Valeu, vamos tocar. Quem falou pra ele? O Bruce Springsteen chegou bem, cara, dá pra gente tocar um rock agora? E o Bono declarou, não, porque as crianças da Namíbia... Então tá, cara, o marido chega em casa indignado e diz pra esposa loira: encontrei aquele bestalóide do segundo andar se gabando de ser o maior garanhão. Sabe o que ele me disse? Que já saiu com todas as mulheres aqui do prédio, menos uma. Opa. E a esposa loira prontamente responde: ai, deve ser aquela nojentinha do sexto andar. Mandou o Patrick Custódio. Ah, o Custódio. Grande presença. Custódio é bravo. O Andrei Votolini manda aqui, cara. Ele é de Blumenau e tá mandando uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Restaurante Raimunda, venha comer a nossa berinjela. Oi, é bom, já fui lá, cara. A berinjela da Raimunda é boa. Demais. Cara. Essa piada aqui vai pro nosso querido amigo Frotinha. Tô com uma fome, moreno. Que hoje vai estar na balada sertaneja no Domba com Cairon e Gustavo e o DJ Cabeção. Grande abraço pro Moreno. Ai, Moreno. Uma fome, Moreno. Boa rodízio de pizza ontem, Moreno. No Polo Norte. No Polo Norte vivia um casal de pinguins que não podia ter filhos. Então, a pedido da esposa, o macho viajou até os Estados Unidos pra adotar um filhote. A viagem foi longa e ele foi parar em Miami, onde a única coisa que conseguiu foi roubar um ovo de uma galinha. De volta ao Polo Norte, entregou o ovo à sua senhora, dizendo que eles iam ser pais de um futuro pintinho. Ela se sentou sobre o ovo e começou a chocá-lo. Alguns dias depois, o ovo se rompeu e o pintinho saiu. Deu uma olhada em volta e disse: pu, pu. Aí a nova mãe respondeu: não, meu filho, você tem que dizer piu, piu. E o pintinho balançou a cabeça e continuou: pu, pu. Puta que pariu, que frio. Se possível, eu mando uma velha. Eu tava ligado pra galera do 2NC4 do Santos Dumont. Meu Deus. Valeu. Olha só, eu queria ler um e-mail agora e por gostaria favor. Da atenção dos amigos. Leitura da de mesa. E-mail. Porã. Que é uma coruja. Porã, alguém pode ligar pro Potter e mandar ele ouvir o programa agora? Talvez ele não. O Potter ouve o programa. Ah, tá aí, tá a chamada. É um e-mail do ouvinte que pede pra não ser identificada. E o nome dela não vai ser dito, obviamente. As iniciais. Gorda de novo? Não, parou. Parou, eu vou ter que ser mais uma vez autoritário e dizer que parou o assunto no programa. Parou o assunto no programa. Meninos, sou ouvinte assídua do programa, mas me deixa revoltadíssima o preconceito demonstrado por vocês com as mulheres gordas. Há uma fingida intenção em disfarçar, mas é tão evidente e ofensivo o deboche e o desrespeito. Vejo com tristeza que mesmo em épocas onde o bullying cresce de maneira arrasadora nas escolas e na vida, formadores de opinião como vocês incentivam a raiva e o desprezo por pessoas diferentes. Queridos, a diferença é maravilhosa. Caso contrário, o que seria dos cegos, dos cadeirantes, dos portadores de síndrome de Down, dos feios, dos arrogantes, dos machistas, dos metidos a engraçadinhos? Enfim, respeito. É fácil, basta praticar. Por que que vocês não tentam? Eu sempre digo para os meus filhos que se não há nada de bom para dizer para alguém, então que fique de boca fechada. Isso me lembra um jargão que está na moda e vou aplicar a vocês. Cala a boca, PB. Atenciosamente, eu. Porque ela não quer se identificar. Tá certíssima ela. Cara, e eu quero pedir, eu quero dizer o seguinte. Só porque ninguém vai falar aqui, cara. Ninguém vai falar nada aqui, cara. Eu vou falar, tá? Eu quero dizer aqui para nosso ouvinte que ela pede aqui, baranã, baranã, onde o seu ouvinte me deixa revoltando. Ah, ela diz que há uma fingida intenção. Onde é que tá, cara? Há uma fingida intenção em disfarçar, mas é tão evidente e ofensivo o deboche e o desrespeito. Cara, eu quero dizer pra ela que não há nenhuma fingida intenção de minha parte, porque eu já fui abordado várias vezes na rua para falar sobre esse assunto e prometi às pessoas que aqui não mais se zombaria, se faria chacota com qualquer que fosse o tipo de pessoa diferente das que a nossa ideia imbecil imagina possa ser, entendeu? Especialmente os mais guris do programa, o Pianjas, que é um exemplo de beleza, e o Potter, que é outro exemplo de beleza. É como todos nós aqui, que adoro. Somos exemplos de beleza. Porque a gente está no rádio, inclusive. Exato. Então, cara, eu queria dizer, pedir encarecidamente, em nome do respeito. Posso falar eu agora? Tinha que ler esse e-mail quando o Potter estivesse aqui. Mas cara, certamente o Potter vai entender. Ah, tá. Né? Quando a próxima vez que nós voltarmos no assunto, que isso vai ser quando ele voltar ao programa amanhã, ele vai entender que tá proibido esse assunto no programa mais, porque. Até porque. Eu só queria dizer que quando eu falo, cara, que é bom uma gorda, eu falo com propriedade, tá? Pra começar, eu sou o único gordo aqui desse programa. Eu sou o único gordo, eu sou o único que passa por situações que os gordos passam. Ok, Porã, tá? Tem essa licença poética, Porã. E outra, quando eu digo que é muito bom uma gordinha, que a gordinha topa mesmo tudo, a gordinha realmente é uma mulher sensacional, uma mulher maravilhosa, uma mulher que você pode levar. Deixa eu terminar. Que você pode levar pra comer o seu X-Bacon, a sua pizza de calabresa, sabe? Levar pra namorar. Eu tô vendo que tu tá sendo sincero. Sabe? Levar pra tomar um banho de banheira. Roberto Carlos fez uma música. E é o seguinte, cara, e quando eu falo aqui que várias gordinhas. Que várias gordinhas têm me mandado e-mails e me parado na rua para as coisas que eu falo aqui. Isso é verdade. É verdade. E eu já encaminhei alguns e-mails pro Maurício. Isso tá vai bem. Começar a aparecer aqui nesse programa. Tá bem. Muito então, obrigado. Fica o recado, né? Se você puder fazer chegar no Potter, no Piangers, esse recado de que o problema. Nós não vamos dizer nada. Né? A nossa atitude na próxima vez que o assunto vier à baila vai dizer o que a gente pensa sobre o assunto. Tamo fechado? Vamos, ah, sim. Tamo bem? Tá fechado, Paulo. Tá fechado, Magnata, tá fechado. Tá bom, então, Paulo. Vamos pro intervalo. Não. Tem essa de intervalo. Não tem intervalo. Vai hoje. Tudo aí, Pi, manda bala aí. Tem um e-mail enorme. Vamos por partes aqui. Que bom. Salve pretinhos, aqui quem fala é o José Toniazzo, de Chapecó. Fato é que nós estávamos jogando pôquer, eu... uns amigos por ali e tal, de repente um larga o seu celular irritado ali e tal, e não, minto, um dos meus amigos não largava o celular, e eu irritado falei, cara, vai pagar um cursinho de datilografia pra usar esse celular? Bah. Aí a risada foi geral e tal, e ele se justificou, só um pouco, eu tô mandando umas mensagens pra umas gatas aqui. No momento aí eu tive uma brilhante ideia de caracterizar cada tipo de SMS e mandar pra vocês pra ver se vocês concordam. Ah, entenderam? Ah, entendi. Ele explicou o acontecimento. Então ele diz aqui, ó, SMS nego velho. É o SMS curto e grosso. Se é pra um amigo, por exemplo, só manda churras às 8. Feito, é. Se é pra uma gata, fica só da seguinte forma. Passo pra te pegar às 9. As únicas respostas possíveis são sim ou não. Deu? É isso. Deu. SMS tá apertado. Avisa de algum evento e finaliza com a seguinte frase. Dá um toque se você for. Pressupondo que a pessoa tá sem crédito. Tá ligado. SMS alambique. Aquela mensagem que você lê e simplesmente não entende nada. Normalmente foi mandada direto da balada por um amigo bêbado. Só tem consoante, né? Só tem consoante. GHKJS. É em russo. É SMS pescador, é aquele que você manda pra gata bem tranquilinho ali, se ela responder, tudo certo. Acertou o pulo. Se não responder, assim como na pescaria, só gastou com a isca, com o anzol e não tem nada. E a minhoca. SMS tarrafa. SMS tarrafa. Derivado do SMS pescador. Manda a mesma mensagem para vários contatos ao mesmo tempo. Uma tem que responder. Exatamente. SMS granada. Você recebe a mensagem e parece que o celular vai explodir na mão. Apertar em ler mensagem é como tirar o pino de uma granada. Bah, acredita que eu peguei a ex-mulher do teu chefe? Por exemplo. Nossa senhora. Depois de ler é só aguardar os estilhaços. SMS melado. A pessoa recebe a mensagem e parece que o celular começa a grudar na mão. Oi, fofo, mais lindo, querido. Que saudadinha de ser do ladinho. Saudadinha, cara. Saudadinha assim do Potter. Brabo isso daí. Demais. SMS emo. Dá raiva só de olhar. Você olha pra ele e pensa... Eu não precisava ter lido. É o Migo Gesso. Algo como, por exemplo, cara, o esquema com as duas loiras pra hoje já era. Bom. Sabendo que minutos antes você acabara de dar o fora em uma baita gostosa. Oh. É emo, né? SMS monólogo, aquele SMS que você precisa sentar pra ler. A pessoa simplesmente manda uma redação pro celular. Tem mais alguns? Vamos encerrar bem rápido? Não, tá bom, cara. SMS 007. Normalmente é recebido por alguém que tá dormindo ou viajando. Assim como no serviço de espionagem, a mensagem vai direto ao ponto. Cara, tua mulher tá na balada. SMS... Vai um pouquinho, só um pouquinho. Cabe um comentário, né? É... Brabo, tu imagina, como tu tá... é que tu vai fazer isso, Lelê? Tu tá lá em Floripa, ou em Floripa, e tua mulher em Porto Alegre, recebe a mensagem, tua mulher tá na balada. Puta, isso aí é terrorismo, geralmente cara. Vem de um telefone que tu não sabe qual claro, é. Claro, óbvio. Mas a mensagem, né, não tem como tu bloquear o remetente. Pegou o telefone da outra pessoa pra mandar. Tu não tem o nome da pessoa, só o telefone. É, hoje eu recebi uma mensagem, por exemplo, umas 2 da tarde, assim, abortada a missão, ele não vai poder nos atender hoje. De um número que eu não sei de quem é. Ai, tu tinha algum compromisso com alguém hoje? Tinha, mas... Pô, então foi abortado. É, tudo foi cancelado ontem de noite, né, cara? Todos os compromissos de hoje foram cancelados. SMS, vocês lembram que tinha o monólogo, né? Que era o texto enorme e tal. E também tem o coletânea. derivado do monólogo. A pessoa se alongou tanto na mensagem que ela vem em pequenas edições. Aí vai recebendo parte por parte. SMS MSN. Essa é pra enrolar a língua. É tanta troca de mensagem que mais parece um chat. Só o valor gasto nessa conversa pagaria tranquilamente um pacote de dados para o celular. SMS charada, penúltima. Você recebe a mensagem, fica louco de curiosidade para saber o que significa, ligando logo em seguida para a pessoa. Vem com textos como preciso falar contigo. Ou então, cara, tu precisa ver isso. É o que o Lelê recebeu ali, entendeu? Ó, cancelado e tal. É, ficou louco para saber quem era. É. E finalmente, SMS troféu. Você lê e rapidamente procura um amigo para se gabar. Olha só a mensagem que... Mande um abraço pro pessoal do... Brickball, agora muito mais moderno. Brick José Ball. Carlos. Valeu, José Carlos de Chapecó. Brickball. Oi, amigos, venho por meio deste anunciar a minha moto. É uma Honda CB500, ano 2002, preta, 29 mil quilômetros, com alarme e alforges. Valor R$15.500. Contato, vendo CB500 preta, arroba hotmail.com. Abraço, Samuel, Santa Cruz do Sul. Isto é um exemplo de um... E-mail eficiente. Um e-mail eficiente, entendeu? Só, cara, poderia me dizer o que, que é alforges? É as malas da moto. Ah, tá. Não, é que eu não sei. Isso aí. Né? Ah, né? É o bagageiro. Bagageiro. Olá, obrigado, galera do BB. Sou ouvinte diário de vocês do programa das 18. Adoro muito todos aí. Então, e vai. Quero aproveitar o espaço de vocês para ajudar o meu namorado na venda do seu Fuscão. Não tenho nada contra o Fuscão fofo dele. Vai, e vai, e vai. Bem, mas pretendemos casar logo. Então aí ajudem, porque a família vai querer comprar um sítio, porque depois... E vai. É um Fusca branco, 82.300 GL. Rodas originais com pneus bons, Pirelli, Insulfilm, som Pioneer com dois alto-falantes. Preço de barbada, 4 mil com o som ou 3.500 sem o som. Bom, mas nunca vi Fusca GL, cara. Mas tudo bem. De 82, será que não era? É, não sei. De 82, né? Era do Itamar, não era? Não. Era 94. 94 era do Itamar. Toninho Cerezo. Eu tive um 81. Era o Fafá, então, não era? Não, o Fafá. Fafá é 80. Fafá de Belém. 82 eu tive. Ah? É, não, era Fafá esse aí. Era Fafá? Não, que ano acho é esse aí? Não, acho que não. 82, acho que não, 82, hein? 82, Fafá. Acho que não. Fafá era antes, tu acha? Acho que era antes. Eu acho que era antes. Mas não ficou, Fafá? Foi um Fuquinho, mas não 82. Ficou, tá, mas isso não é relevante. Tá, mas não ficou, Fafá? Mas quatro palitos tá valendo, cara. Quatro palitos tá valendo, cara. Tá valendo. Depois som começou ainda. Bom, é de Novo Hamburgo e o tá Fuca bom. Tá em Encantado. Informações através do e-mail bebel_nh@yahoo.com. Ah, Bebel de Novo Hamburgo. Ah, não acredito, Magnata. Vou comprar o Fuscão. Ah, vai casar, né, Bebel? Grande beijo pra ti, pro Magnata aí do Fucão. Beleza, bebel_nh@yahoo.com.br. Mando a todos aí um forte abraço e manda um Jabulani aí pro meu irmão. Jabulani. Jabulani foi pro namorado Icky. Ah, o Icky. Vai casar com a Bebel. É, o Icky vai casar com a Bebel lá de Novo Hamburgo. A Isabel, exato, Isabel de Novo Hamburgo. Tá bom, lá se foi a primeira meia hora do programa. É show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que você nos coloca na condição de um programa de rádio mais ouvido em todo o sul do Brasil neste momento. Não há rádio que tenha audiência maior que a nossa. Lamentamos pela concorrência, mas ficamos muito felizes por nós mesmo, né, cara? Daqui a pouco tudo se ajeita de novo. Aí umas rádios já sobem mais, outras descem mais um pouquinho, né? Mas nós, nesse momento, somos a top, a que mais tem audiência. Daqui a pouco vamos ter menos. É assim que é a vida. Estamos de volta aí, doutor Alceu. Vamos nós! Exatamente! Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Bola, doutor Alceu. Doutor Peter, o Ibope disse aqui com as suas maiores torcidas do Brasil, doutor Peter. Vamos dar muitas informações então sobre o campeonato brasileiro hoje, doutor Alceu. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, tem 33 milhões de torcedores. Nossa senhora, hein? O segundo lugar é o Corinthians, tem 25 milhões de torcedores. Em terceiro lugar, o São Paulo ano, doutor Pepper, hein? 16 milhões faz de assim, sabe? Doutor Alceu, pra não ficar demorado, só os seis primeiros, pode os ser? Os seis primeiros, tá. Em quarto, Palmeiras, com 11 milhões. Em quinto, Vasco, 11 milhões. Em sexto, Grêmio, 7 milhões e 700 mil. Aê, mas tá bem, doutor Alceu, muito obrigado. Doutor Alceu, me fala uma bem, coisa sobre o Libertadores, doutor Alceu. Tem alguma informação Libertadores? Agora é sul-americana, doutor Alceu. Uma informação nova de Libertadores, doutor Pepper? Não, por enquanto não. Eu tenho. Tá bem. Qual seria, doutor Lelé? Que o Inter já está na Libertadores do ano que vem. É, como? Porque é o representante vencedor da Conmebol. Mesmo que o Chivas venha reverter o resultado aqui, sim, senhor, assim como vale para o Mundial, vale para a Libertadores do ano que vem. Mas não é o Chivas, se o Chivas for campeão, ele não está na Libertadores do ano que vem. Não. Não. Ah, é? Obrigado, Lelê, pela informação. Doutor Alceu, para encerrar o... Só melhora. Final de semana, melhora, rodada de domingo. Não, mas tem jogo agora, tem jogo agora, cara. Estreia do Renato no Olímpico, Che. Vamos se respeitar. Agora, não, é vamos se respeitar. Estreia do Renato Portaluppi hoje no Olímpico. Vamos passar, então, até os 9, ó, as 9 maiores torcidas. Em sétimo, Cruzeiro, com 6 milhões e 800 mil. Só um pouquinho. O Grêmio, 7 milhões e quanto? Eu me interessei. 7 milhões e 700 mil. Tá em sexto. Em sexto. Vou passar só até os 9 pra não cansar. Tá certo, doutor. 7 milhões e meio. Em sétimo, 6 milhões e 800 mil cruzeirenses. Ah, já caiu bastante, né? Já é bem e menos. Em oitavo, 5 milhões e 200 mil santista. Só. Em nono, 5 milhões, pra menos de 5 milhões, não falamos, doutor Pierre. Tá bom, doutor Alceu. É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, cara. Em nono. Exatamente, as 9 maiores torcidas do Brasil. Tá bom, doutor Alceu, pra gente encerrar aí os 4 primeiros da tabela do Brasileirão e os 4 últimos, doutor Alceu. A maior torcida do sul do Brasil, doutor Peter. Não, mas eu achei que pouco torcedor do Santos. Quanto tem o Santos? 5 milhões e 200 mil! E o Atlético Mineiro? 5 milhões! Bárbara, e o Grêmio? 7 milhões e 700 mil! 7 milhões e 700 mil! Tá em sexto! É a maior torcida que lugar tá o que Paulo. Lugar tá o Colorado, doutor Alceu? Não aparece aqui! Não aparece, Não, tem até o nono, doutor. Tá, então vai no décimo, vai no décimo. Deixa eu procurar aqui no banco de dados, meu precinho. Vai, exatamente, em décimo, demora, mas chegar no décimo. Você, décimo. Doutor Alceu, o senhor consegue um contato com alguém, qualquer pessoa que tenha participado dessa pesquisa? É o Ibope, doutor Lelê. Eu gostaria de conhecer alguém. Doutor Lelê, é o Ibope, doutor. O Ibope, o mesmo que nos põe em primeiro lugar aqui nos programas de rádio. Isso aí, Lelê. O mesmo Ibope foi em primeiro. Doutor Alceu, o décimo lugar, doutor Alceu. Apareceu o décimo, é o Inter. Quantos torcedores? 4 milhões e 800 mil, Colorado. A diferença de 3 milhões só. 4 milhões e 800 mil, felizes. É, né, cara? Tu vê, soma todos esses outros aí que estão acima do Inter, ninguém tá fazendo nada hoje. Mas não é essa a questão. Nós estamos aqui, ó, 4 milhões e 800 mil, cara. Gloriosos. Não, rapidamente passa o serviço do jogo. Com a mão na taça de novo, cara. Rapidamente passa o serviço do jogo. O Grêmio tá começando agora, né? Tá todo mundo indo pro Olímpico, a maior torcida do sul do Brasil. Ah, 7 milhões e 700 no Olímpico. Vai vendo o Grêmio contra o Goiás e o Avaí vai jogar com o Santos. O jogo do Grêmio começa às 7:30, né? E o Avaí o Renato já comanda? O Renato já estará. Exatamente. Já no banco ali, já na camada. Não fez nenhum treino, já comanda. Mas é isso, isso é que é treinador, rapaz. É isso aí, cara. Precisa comandar treino. E depois já tá fechada Água na boca. Tá bem, 15 pra 7. Obrigado, doutor Alceu, pelas suas informações sempre parciais aqui no Pretinho. Tem um valo aqui do lado da minha casa que os caras não querem. Ai, moço, escolhe o chão, umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Agora. Bota a boca. Aqui estou escrevendo novamente. Me chamo Ricardo, sou de Joinville, Santa Catarina, mas desta vez vou botar a boca na prefeitura. Como é possível a maior cidade do estado ter ruas calçadas com paralelepípedos? Não. Olha, eu acho que isso é o tipo de reclamação que nós não... Não, vai até o fim. Eu vou até o fim. Mas eu já tô brabo com o ouvinte eu aqui. Eu também. Cara, isso é um saco, pois as ruas estão cheias de desníveis, buracos. Por exemplo, a rua Prudente de Moraes, que é uma das principais vias de acesso ao bairro Costa e Silva, e a rua Piratuba, do bairro Iririú, que tem um trânsito intenso, não são asfaltadas. Quem sofre são os moradores das ruas, os próprios motoristas, pois eu mesmo sou usuário destas ruas e meu carro, que é novo, já está fazendo barulho em todo canto e está todo desregulado devido aos buracos e desníveis. Pô, prefeitura, dei o meu voto e agora não ganho nenhuma rua decente pra andar. Pois é, cara. Qual é o teu, qual é o teu te desagradou em que? Não, eu vou dizer o que me desagradou. Ricardo, sabe por que quando chove na tua querida Joinville, enche d'água todas as ruas? Porque elas são assaltadas, são impermeabilizadas. Não é isso, cara. Se as ruas fossem de paralelepípedos, como tu não quer que seja, a água teria vazão, a terra chuparia a água, sugaria a água. Que existem vários desníveis aí. Mas o asfalto não é uma solução. Se o carro tá batendo, é que ele tá andando rápido nos paralelepípedos. Mas então que arrume os paralelepípedos. Não é isso que ele tá dizendo. Não, aqui, meu. Mas aqui, velho. Pô, tem tantas outras prioridades que eu não acho essa uma reclamação. Então digna de estar aqui no Cala a Boca. Cara, mas bota nós a boca. Não estamos aqui para julgar. Eu não julgar estou aqui para julgar, eu sei. Para dar eu voz sei, Alexandre. À nossa audiência e sua comunidade, Marcelino. É verdade, Alexandre. Tá bem, obrigado, Marcelino. Vamos dar uma giradinha aí, vai, Pi. Não, tô brincando. Vai daí, Cajezinho. O Bebum entra no bar e pede aquela cachaçinha favorita, a 61. Me dá 61. 61. Depois de muito encher a cara, ele sai do bar na esquina, bate com a cabeça e cai no chão e fica com a bunda pra cima, assim, pra lua. E tinha um cara que tava ali, né, meio tranquilo, olhando aquilo, vai lá e no Bebum. No dia seguinte a cena se repete, o bêbado toma 61, sai do boteco traçando as pernas, acaba tomando outra do sujeito. Ah, que mal. No terceiro dia o garçom pergunta pro bêbado, já sei, hein, o senhor vai querer uma 61? Hoje não, mas eu vou querer outra. Essa 61 tá me dando dor na bunda. Vai daí, Pizinho. Muito bem. As 30 coisas que as mulheres detestam que os homens façam. 30 coisas. 30. 30. Cara, 30 coisas é o escambau. São 12 minutos para 7, cara. Não, só pega e-mail gigantesco, Pi. Só. Ô, Maurício. Só. Tem alguma coisa pra fazer? Cara, eu tenho que botar a voz do Brasil daqui a 12 minutos. Eu vou ler na corrida, entendeu? Tem que pegar o Cid e fazer o salmão, cara. Aí não tem graça. Como é que nós não vamos comentar? Desculpa, foi a Camila. Tá, foi a Camila. Bota uma do português aí. Foi a Camila de Porto Alegre que mandou. Que tentou. Tá bom, então. Só amanhã. Então tá, então muda. Muda o e-mail, deixa pra amanhã. Segunda-feira, amanhã eu tô de folga. De férias do Brasil, Cristiano Manoeldo resolveu ir pescar. Opa! Chegando lá, pegou a vara, a minhoquinha, tomou o lugarzinho dele. Pegou a vara, claro, e a minhoquinha. 2 minutos depois, puxou a isca e trocou de minhoca. Ué? Botou ali mais 2 minutos e a cena se repetiu. E assim foi. Mais algumas vezes e tal. Até que um cara que pescava do lado, ali pertinho, não resistiu, foi até ele. Ô, Portuga, o negócio é esse aí de ficar trocando a minhoca toda hora? Eu não entendi. Ora, pois, estas minhocas não estão a prestar. Como assim, não? Elas só ficam na água paradas. Não são capazes de pegar um peixe. Opa. Não, eu tô lendo as 30 coisas. As 30. Não, foi boa, foi boa. Foi boa, eu gostei. E aí, Lelezinho? Fala, velha! Tá te mordendo, velha! Fala, pianinho, velho! Pianinho no programa, velha! Tô pianinho. Cara, tem um toquezinho do Nitrodi aqui que ele mandou nosso pro querido mensagem. Mixtape. Nosso querido Nito, cara, mandou aqui que hoje de noite tem uma festa no Positive Music Bar em Canela. Que horas? Ele não passou horário, ele só disse que vai ter noite, hora de festa. Noite. Festa com o Nitrodi convidados hoje, que tá lotado, gramado. Tá lotado. Né? Então, tô dando toque pro Nito, grande abraço. Aliás, quero dar um toquezinho pra galera que tá indo pra Gramado, tá indo pra Serra nesse final de semana. A Atlântida vai estar com o nosso Fusca do PB desfilando por Gramado, liberando presentinhos e adesivos da Atlântida e do Pretinho Básico. Você vai ver, é um comboio, assim, é uma caminhonete, o caminhonetão da Atlântida puxando o Fusquinha do Pretinho Básico. Vou estar puxando a caminhonete. Uma galera vai estar, rapaz. Vai daí, Lelê. Nos mandou aqui o Mauro Zandoná. Buenas, equipe do Pretinho, parabéns pela audiência. O que dá pra perceber que o cara da família mais famosa do Pretinho é o Porã. Opa! Que eu sei, só no Sul são 8 cidades fundadas por parentes dele que levam o sobrenome da família. Sim. Vamos a ela. Ivaí fundou Ivaí Porã, Ivaí no Paraná. Ivaí Porã. O Coti fundou Coti Porã, no Rio Grande do Sul. Exatamente. O Amar fundou Amar Porã, no Paraná. Amar Porã, já estive lá. O Ibi, ó, o Ibi. O Ibi. Ibi Porã. Ibi Porã também. É nóis. O I. É só o I. Só o I, né? I de Iglenho, né? Iporã do Oeste. Iporã do Oeste. O outro I, Iporã. Que é no Paraná. Sim, sim, sim. Ah, é mais pro leste. E tem o Guaí, que fundou Guaí Porã. E tem o Ponta, que fundou Ponta Porã. Já estamos chegando lá. E ainda o famoso Cunha, que fundou o Cunha, Cunha Porã. Exatamente. É o cunhado do Porã, o Cunha Porã. E mais em São Paulo e Minas, Jaci Porã, Bataí Porã, Mairi Porã e Porto Porã. E não falaram de Ponta Porã aqui, cara. É, não falaram porque não conhecem Ponta Porã. Eu conheço muito bem. Abraço e sucesso a todos. Um abraço especial ao Mr. P, que eu conheço, pois realizamos vários eventos no Wilson Park Hotel em Palmeiras das Missões. Olha! Que beleza, que baita hotel. Baita hotel, eu também tive a oportunidade de estar presente. O Wilson Park Hotel. Mauro Zandoná, ele é de Pato Branco. Você sabe o que quer dizer Porã na língua tupi-guarani? Pequeno. Amigo. Não, não é pequeno. Não gordo. Não gordo. É gordo nem amigo. É belo, bonito, gostoso, formoso. Por isso que é ursão. Ponta Porã, Ponta Bela, Ponta Bonita. Coisa linda. Eu posso mostrar a Ponta Porã. Não, não. Isso é mentira. É mentira. É mentira. Não é. Dicionário Tupi-Guarani. Então me explica a Cunha Porã. Cunha Porã deve ser a cunhada que era bonita, né? A cunhada bonita. Porque Cunha, eu bonito, não. É, não, tu não, é a cunha de cunhada. Mas eu tenho aqui uma piadinha velha pra contar. Piada velha do Porão! Apoio! Calçados Nicolau! Quanto maior o pé, maior o tênis! Um homem sai como um louco pra frente de sua casa e grita para sua mulher e sogra que estão conversando com amigas do outro lado da rua. Milagre! Milagre, milagre! Ganhamos 50 milhões na loteria! A sogra salta como uma louca de alegria, passa entre as amigas, sai voando pra atravessar a rua quando aparece um caminhão. 120 por hora atropela a mulher. O cara abre os olhos até quase sair da órbita, assim, né? E olha, caramba, meu! Quando o cara tá com sorte, o cara realmente tá com sorte. Mais um. Quem manda essa piada velha é o Paulo Sirkovski. É, tá ótimo. Sabe o que o Galo Legordi falou pro outro, Lelê? Como é que é o Galo Legordi? Sabe o que o Galo Legordi falou pro outro, velha? O quê, velha? Vamos lá no açougue ver a galinha pelada. Você é bem velha essa, meu. Ô, Beto, tu falou aí de 50 milhões, né? 50 milhões, milionário. Tem uma música na rádio, na programação da rádio, uma das mais pedidas, inclusive. Muito bom. Que o cara não se contenta em dizer que ele quer ser um milionário, ele quer ser um bilionário. Wants to be a billionaire. É amigo do MC Guri, esse cara. Mas eu quero falar um troço sobre ser milionário aqui. Fala, Pique, o que tu ia dizer? Não, só ia dizer que essa foi a primeira piada que eu ouvi na minha vida. É mesmo? As galinhas peladas do açougue. Sabe que o meu filho agora tá contando piada. Ele, pai, uma piada. Pai, por que a galinha atravessou a rua? Porque ela queria chegar do outro lado. Belinha. Filha do filho do Aí, galera do Pretinho, loucura, me chamo Mikael e sou designer macho. Designer macho. Vim das bandas do sul, eu sou designer. Olha. Muito bom, hein, Porã? Eu adoro macho. Muito bom, Porã. Sou designer macho. Aí ele pergunta pra gente aqui, o que é ser milionário? É ter 1 milhão. Aí é que está, é considerado milionário a pessoa que possui ao menos a quantia de um milhão de dólares norte-americanos em investimentos de capital. Luciano Calheiros, repórter da televisão. Exatamente, nosso parceiro aqui do Bola nas Costas, às segundas-feiras, e também do Drops Grenal, segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. Então, considerando a população total, né, galerinha? Boa. Brasil, 189 milhões de habitantes, cerca de 147 mil milionários, igual a 0,7%, igual a 7 milionários em 10 mil, fazendo do Brasil um dos países mais desiguais do mundo, juntamente com outros países da África. Ah, ruim pra todo mundo, né? Vamos ao mundo, gurizão. 7 bilhões de habitantes. Cerca de 10 milhões de milionários, igual a 0,14, ou seja, 14 milionários a cada 10 mil habitantes do planeta. Certo. Agora eu pergunto, o nosso ouvinte aqui, André Luiz Miller. Não, é o Mikael. É o Mikael. Não, ele tá mandando um abraço pra André Luiz. É o Mikael, agora, perdão. Agora eu pergunto, quem quer ser milionário? Who wants to be a millionaire? Acho que 99,9% diz que sim. Sim! Se todos querem, por que que 99% não possui 1 milhão de dólares? O que eu tenho que fazer pra fazer parte deste 1%? What should I do to be a billionaire? Minha teoria, entre muitas, a mais simples possível é a seguinte: gaste apenas 80% do que você ganha. No início do mês, pague a você mesmo 20% do seu salário. Antes de qualquer outro pagamento, tire 20%, reserve 20% do seu salário. Essa é a base para todo e qualquer futuro milionário. Para tu que ganha mil, porra, milzão por mês. 200 pila. Reserva 200 pila lá dos teus milão, entendeu? Eventualmente vai fazer uma balada do Pretinho, vai ganhar 150 real. Reserva lá 30 pila. Aí, aí. E aí... Aí tu vai poupar. Tu vai poupar. Sim, eu vou... De 200 pila, eu vou conseguir ser um bilionário. Com 112 anos... Aí tu vai investir um pouco, tu vai ganhar uns juros. É, mas é que tem uma coisa que é bem verdade também. Não é todo mundo que consegue fazer poupança. A maioria das pessoas, cara, vive enforcada. Vive no negativo. Vive devendo a grana, entendeu, no mês. O que adianta tu economizar uma vida inteira... Se sacrificar uma vida inteira e tu chega lá, tu consegue uma grana e tal, mas aí tu consegue olhar pra trás e, porra, não vivi. É, aí tu não gastou com mulheres, peraí, cara. Não, mas é uma quantia módica, cara. Tu tirar 20% dos rendimentos não vai impedir tu de viver. Tá. Aí é um cara que economiza. Ok, mas tem gente que economiza demais, entendeu? A vida inteira. E aí não aproveita. Ok, concordo contigo. Mas tu tirar 20%, cara. Ok. Bota 20% numa previdência privada. Quando tiver 60 anos de idade, tu vai olhar pro INSS e vai dizer assim, ó. Vai dar uma banana. Vai dar uma banana pro INSS, porque tu vai ter lá uma rendinha razoável pra tu viver com a tua velha. Mas isso eu já tô fazendo. Isso é uma coisa que tu faz direto, tu pode comprar tuas fraldas. Eu tava vendo o Jornal da Globo aquele da noite com o William Vac esses dias e tava o comentarista de economia, o Sardenberg. Né? Aí eles falando sobre empréstimos e tal, que as pessoas estão trocando dívidas com juros maiores por dívidas com juros menores. E aí o William Vac olhou pra ele e disse: como é que você faz com as suas dívidas, Sardenberg? E o cara olhou: eu não tenho dívidas. Acabou, louco, velho. O William Vac é meio... Não, como assim? Que significa? Ele pegava a Scaranzi, meu, a Fabiana Scaranzi. Ele quis pegar, foi um papelão, inclusive. Ele se declarou publicamente pra ela. Ela disse não. Mas eu achei que tinha rolado uma... Ela disse não. Ô, Sidão, pegaria o William Vac? Não faço, meu. E o George Michael pegaria? Não, também não. E o Calheiros, o Luciano Calheiros da RBS TV pegaria? Não. Davi Coimbra, teu negócio. Não, eu apenas sei que o Davi é gay. Não, então vai, vai no salmão aí. Bora. Ah, é uma boa música para dançar no baile, esta. Isso é George Michael. Eu gostava muito de George Michael. Ouvi algumas coisas, mas eu preferia Ray Conniff. O ok aqui pra decolar, peraí. 8 horas, 59 minutos, 20 segundos. Quem mandou foi o Luiz Ricardo Lopes. E o Salmos diz assim: olha aí, rapaziada, a Julieta tá me chamando. Vamos ver pra quê que é. Julieta tá me chamando. Maria Preta escreveu na tabuleta: quem tiver dinheiro come, quem não tem toca pandeiro. Eu vinha no caminho e encontrei um urubu. Pisei no rabo dele e ele mandou tomar. Era isso, Cid Moreira. Boa noite. Muito obrigado, voltaremos amanhã, 1 da tarde. Boa noite de quinta-feira.